Ah, o mundo gira. Ah, como gira. Sucesso do meu amigo Rogério Som. Vem com a aventura assim, vem. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou. Das voltas que o mundo dá, não adianta. Por mais que o tempo passe, o mundo gira. Tá com saudade, vai continuar. Desapega, inventa pra outro as suas mentiras. Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a me afastar de quem não me queria por perto. Já que me perguntou, quer saber como estou? Tô muito melhor do que você deixou. O mundo girou, girou, girou. Você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Vai, é o Dan Ventura. CD pra tocar no boteco. Quem bebe não é ninguém não. Sou fã das voltas que o mundo dá. Não adianta, por mais que o tempo passe, o mundo gira. Tá com saudade, vai continuar. Desapega, inventa pra outro as suas mentiras. Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a me afastar de quem não me queria por perto. Já que me perguntou, quer saber como estou? Tô muito melhor do que você deixou.